Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast, com mais um papo aleatório. Cara, eu levei um susto aqui, pensei que eu tinha perdido as gravações que estavam registradas no meu celular. E só que eu tinha colocado na aba de gravações favoritas, que às vezes eu marco sem querer e fico. E eu não vi, né? Aí eu vi só três gravações do caralho, eu perdi todas as gravações que eu tinha. E bom, para começar, eu queria falar sobre uma. Cara, como é que eu posso dizer? Pessoas que são um pouco egocêntricas, eu posso estar julgando um pouco mal, ou pessoas que, assim, só porque são administradoras de um determinado grupo, elas tratam você mal, ou tipo, sabe que tem algumas pessoas que vão zoar junto determinada pessoa com você. Desculpa. No caso, sabe que vão zoar determinada pessoa. Junto, tá ligado? Tipo, há uma panelinha, vamos dizer assim. Cara, eu fui chamado para um grupo de divulgação, né? Uma lista de divulgação, na qual eu já não participo mais. Quem tá no meu grupo, tá no meu canal do Telegram, já deve ter visto essa lista aí correndo, acho que já foi umas 2 vezes na semana, né? E o cara que me chamou pra lista, super gente boa, cara super tranquilo e tal. Mas aí quando eu entrei no grupo, eu percebi uma coisa, o vice-dono, né, eu acho que é o segundo administrador do grupo, que ele é que vê a lista, etc. O cara é muito, muito agressivo, assim, no sentido de qualquer coisinha já fica zoando, já quer zoar, já quer. Não, porque se a pessoa não fizer tal coisa, vai colocar na lista de banimentos. Você tem uns requerimentos aí para poder você não ser banido da lista de divulgação. O cara, teve um dia que o cara colocou lá que se o pessoal não apagasse a lista, porque assim, você coloca a lista, ela fica até de tal hora e fica até hora X. Tipo, parece que é das 14 horas, parece que é publicado na quarta-feira, até eu esqueci. Quarta-feira, das 14 horas até meia-noite. Aí quando bate meia-noite, você tem que apagar a lista. Só que, cara, meia-noite eu tô dormindo porque eu tenho que ir trabalhar. Aí o cara, não, porque se não apagarem a lista até 2 horas da tarde de hoje, né? Porque já virou o dia, eu vou botar a pessoa na lista de punição. Porra, a pessoa tem vida, eu acho, né? Creio eu que algumas pessoas ali têm vida. E assim, né? Às vezes não pode apagar ali no momento, às vezes fica sem rede. Imagina a pessoa, fica sem rede, a pessoa tá trabalhando, não tá com internet móvel, não pode apagar. Por exemplo, eu largo de 2h20 do trampo. Às vezes eu tenho um horário de intervalo, beleza, mas às vezes o horário de intervalo eu nem estou preocupado em pegar o celular, só quero respirar um pouco, quero descansar, até porque o meu trabalho é com atendimento, e atendimento é estressante pra cacete. Ainda estou com um pouco de tosse, mas eu já estou melhorando. Aí, no caso, eu estava no grupo, aí rolou um negócio lá que o cara disse que o nome dos canais era Plágio, e o conteúdo, só que o conteúdo dos canais eram diferentes, ao meu ver. Aí eu fui disse, cara, eu acho que você deveria considerar não o nome como plágio, e sim o conteúdo do canal. Se for igual, de fato é plágio. Só que eu falei numa forma normal. Aí o cara começou a dizer, quem é você? Aí eu fui e falei, alguém. Aí, então fique quieto, senhor ninguém. Mano, o cara começou a me zoar porque eu falei, eu dei uma opinião. Aí eu comecei a falar algumas coisas dando mínima de importância. E o cara cismou comigo. E queriam me dar ban no grupo e tal. O cara totalmente arrogante. E tipo, tudo isso porque ele é um administrador do grupo e tal. São pessoas. E pior ainda, o cara é administrador de grupo de anime. Cara, eu já fui administrador de grupo de anime e eu já fui esse tipo de pessoa. Eu sei bem como é que é. São pessoas que às vezes, porque é ADM, ou deve ter uns 15, 16 anos, sei lá, eu nem sei qual a idade do cara. Ou às vezes o cara é crescido. E não tem idade mental para lidar com determinadas coisas, deixar aquela sensação de poder subir para a cabeça. E o cara cismou comigo e disse: Olha, fica esperto que não sei o que, na próxima. Não, na verdade, o cara queria que eu. Mandou ficar quieto. Eu disse: Olha, me colocaram aqui no grupo, me chamaram. Se quiser, me restringe de falar, que eu não falo mais nada. Aí ele foi, mandou um puta textinho lá, dizendo que se fosse o caso, se mandar restringir de novo, eu não vou mais, eu vou levar ban e tal. Tá, beleza, podem restringir aí. E depois eu fui, falei com o cara que me chamou e disse, olha, eu não vou mais participar da lista e tal. Ele, não, cara, eu resolvo isso não, de boa. Porque eu não quero, realmente eu não vou me estressar com isso nem nada, nem vou falar quem é e tal, porque tem gente aqui do Telegram que vai e pode correr atrás do grupo ou da pessoa, etc. Mas eu, na minha concepção, eu achei o comportamento do cara puta egocêntrico, puta chato, velho. Eu coloquei até dizendo, mano, puta chato, meu, puta que pariu. Sério, eu detesto pessoas que agem dessa forma. Você pode ser administrador de um grupo e tal. Mano, a pior coisa que você pode fazer quando você coloca uma pessoa desse tipo no grupo e deixa ela falar mais do que você, se você for um cara tranquilo, essa pessoa tem mais voz do que você. Cara, infelizmente o grupo vai pra merda. Entende? E quando você acha pessoas. É que eu tinha outro cara que tava zoando, me zoando junto com outro cara. E eu, tipo, só calado, não queria falar mais nada. E o cara me pedindo no meu canal e tal. E eu lá, de boa. Mas enfim. É só minha opinião sobre pessoas que agem dessa forma. Porque às vezes na internet é uma coisa. E na vida real deve ser outra coisa totalmente diferente. Às vezes essa pessoa nem sequer saiu do quarto direito. Nem foi tocar uma grama, né? Como falam hoje em dia. Cara, tu fica no quarto enfurnado, vive em casa, não faz nada assim. Eu sou uma pessoa que vive em casa, mas, porra, tem uma noção assim de questão para você, né? Socializar um pouco, etc. E geralmente essas pessoas ficam na net o dia todinho, papeando, tretando, etc. E não vai levar você a lugar nenhum, cara. Tipo, realmente não leva. Não importa. Ah, é porque é o gostinho, sabe? De querer ter aquela sensação de poder, é a mesma coisa do pessoal que faz cancelamento, faz exposed, só pelo fato do pessoal ter dado atenção para aquele exposed e fazer o cancelamento porque ela expôs alguma coisa, ela fica com aquele gostinho de poder e quer fazer mais e mais e mais, e vai chegar uma hora que às vezes o pessoal nem vai aguentar, ou essa pessoa vai autodestruir tudo aquilo que ela criou ou aquilo que a pessoa criou e chamou ela para ajudar. Vou beber um gole d'água aqui. Eu tô gravando na casa da minha avó novamente. Eu tenho um som de bar aqui, eu fechei tudo. Meu pai tá fazendo alguma coisa aqui na parte de cima da casa. Provavelmente vocês vão ouvir barulho de pancada, como deve ter rolado algumas horas aqui. Algumas horas não, alguns minutos antes. Bom, cara, essa semana, né? Semana passada, né? Que já virou. Já é domingo, eu tô gravando o podcast no dia 20 do 2 de 2022, às 1 hora da tarde e 20 minutos, coisa que era pra eu ter falado desde o começo do podcast. Pera aí, cara, essa tosse tá foda, eu tô meio tuberculoso mesmo. Acho que já faz umas 2 semanas. Tuberculose é com. Deixa eu ver aqui quanto tempo é. Com tuberculose. Esse cara. Mano, eu odeio, na moral, eu odeio a forma que o Windows executa algumas coisas às vezes. Até que carregou normal agora. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quanto? Só tô digitando com uma mão, porque eu tô segurando o celular, que é a única. Eu ainda vou comprar um microfone pra mim, cara. É quanto tempo se considera tuberculose? Acho que é assim que pesquisa, sei lá. Não, aqui um enter se minha net carregar. Cadê? Quanto tempo demora pra se constatar? Período de incubação após a infecção transcorre em média de 4 a 12 semanas para detecções de lesões primárias. Então ainda estou safe. Se for 4 semanas e eu não tiver 2 meses por aí e eu não tiver mais publicando podcast, você já sabe. Tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir de inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas. Aerossóis? É o quê? Um sol aéreo? Durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa, pulmonar ou laringeia. É um bom nome para colocar numa filha, hein? Que lançam no ar partículas em forma de aerossóis, mais um sol aí aéreo, contando bacilos. Bacilos é. Cara, eu não sei. Não sei o que é bacilos. Enfim, foda-se. Enfim, cara, eu tava. Essa semana, né? A questão a respeito dessa semana aí que passou. Segunda-feira eu fiquei bastante mal, cara, porque, como eu falei, eu trabalho num setor que é meio estressante, que é call center, mas eu, segunda-feira teve uma série de problemas que me deixaram meio mal e eu acabei faltando o trabalho. Não recomendo, tá? Isso não é algo que eu recomendo você fazer sem justificar. E por quê? Geralmente, quando. Geralmente não, há um tempo eu tava, como é que eu posso dizer, me dedicando até demais a uma coisa que era para ser pouca. É tipo querendo, sabe quando você quer fazer demais algo que não é para você. Como é que eu posso dizer, cara? Querer fazer além do que você não pode, sabe? Então, era isso que eu tava querendo fazer às vezes. Por exemplo, algum cliente ligava querendo uma coisa, eu não podia colocar, sabe? Tipo, falar, não podia ajudar em nada. E eu queria porque queria ajudar. E nisso eu ficava estressado, porque às vezes o sistema ficava fora do ar. Cara, o sistema do banco que eu atendo é uma bosta, cara. É uma bosta. Eu sinceramente, eu detesto aquele sistema, mas o que eu posso fazer? Nada. Então, segunda-feira ocorreu diversos problemas no sistema e tal. Ah, você vai ficar aqui chorando pelo trabalho. Não, você vai entender. Só fica aí, escuta. E nisso eu fiquei mal pra cacete, teve um monte de problema aí. E eu acabei, tipo, fora isso, teve alguns problemas que ocorreu, né, por fora. E depois disso, fiquei bem mal, mal pra caramba. Tentei sair um pouco pra espairecer a cabeça e não deu muito certo. Mas aí terça-feira, né, foi na segunda, na terça-feira eu faltei o trabalho, não é algo que eu recomendo fazer. E eu fui punido, né, vamos dizer assim, por uma advertência por ter faltado o trabalho. Eu fiquei muito mal, a ponto de querer, assim, pensei muita merda. Queria, eu fiquei até fazendo um, fiquei até falando, cara, eu acho que hoje eu me questiono porque eu não, hoje realmente eu me questiono porque eu não me joguei na frente do ônibus, de fato. Mas por quê? Porque aconteceu diversas coisas nesse mesmo dia que não me deixaram bem, tanto no trabalho como na casa. Minha mãe ficou falando um monte de besteira. E eu, sinceramente, tipo, você já chegou mal do trabalho e vai vem uma pessoa falar mais coisas e ainda que diz respeito a você. Então, isso aí, eu fui pra praia, peguei minha bicicleta tarde da noite, fui pra praia. Eu voltei mais cansado ainda, que eu nem tinha. Eu fiz umas coisas em casa e depois eu fui pra praia. Eu fiquei mal, não consegui nem na praia espairecer a cabeça. Eu peguei o celular, deixei desligado por um tempo. Minha namorada mandando mensagem, etc, perguntando se eu tava bem e tal, mas eu não tava bem, de fato. E terça-feira eu faltei pra poder ver se eu recuperava um pouco minha cabeça. Aí fui, algumas pessoas, né, incluindo algumas pessoas assim no meu círculo, né, foram falando, cara, você tem que parar de se preocupar em excesso com coisas do trabalho. Se é algo que você pode fazer, faça. Se for algo que você não pode fazer. E era algo que já me falavam de tempos e eu não levava isso a sério. Foi quando eu tive que ter o choque de realidade. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que devem estar passando pela mesma coisa que eu, provavelmente pessoas que não são ouvintes ou são, que devem estar passando pelo mesmo problema. Deixa eu dar uma fungada aqui, ó. Cocaína boa. Que devem estar passando pelo mesmo problema, então ele simplesmente não enxerga isso, ele vai ter que ter o um choque de realidade. Então, quando foi quarta-feira, quarta, quinta e sexta, eu cheguei no trabalho e simplesmente ocorreram diversos problemas, como o sistema fora do ar, a telefonia, porque é via VoIP, você usa um telefone de fato, mas ele toda a telefonia ela é disponibilizada via rede. Por exemplo, você liga para a central de banco, Apvida, seja lá o que for, de coisa de plano de saúde, enfim, até esses bancos digitais, por exemplo, não é o próprio banco que atende, é sempre uma terceirizada. É muito raros os casos que tem uma central de fato do próprio banco para fazer esses atendimentos. Eu acho que o único banco que tem isso é o Banco do Brasil, que ele tem um setor ali para averiguar algumas coisas que é interno, é dentro do banco. Então, no caso, a telefonia dando problema, a ligação caindo, a ligação ficando muda e tal. E eu comecei a dizer, cara, isso não é problema meu. Eu fiquei mentalizando isso também. Eu disse, cara, isso não é problema meu, isso é problema da empresa. Eu não vou ficar me lixando por conta disso. E fiquei fazendo isso até passar essa semana. Passou quarta, quinta, sexta. Sexta-feira eu levei notas baixas de atendimento, uma nota baixa de atendimento, na verdade, e uma de pontuação. E a minha superior, né, que é a supervisora, ela disse, cara, olha, você tá tirando nota baixa aqui, vamos ver se melhora. Eu olhei a mensagem e falei, putz, beleza. Só agradeci por ela ter me passado a informação e continuei fazendo o um atendimento sem me preocupar com isso. O que aconteceu? Acabei tirando notas boas sobre o atendimento. E acabei também descobrindo que meu dom no atendimento é registrar reclamação. Que puta que pariu, não tem coisa melhor do que você odiar banco e fazer reclamação de banco. Cara, é maravilhoso. E os clientes estavam tudo satisfeitos da forma que eu estava atendendo, etc. Então, no resumo, tudo que eu quero dizer é, cara, se há algo que você pode fazer, faça. Se for algo, começar a dar problema sistêmico, problema operacional e, sei lá, começar a dar merda, você, cara, nem esquenta, velho. O cliente pode ter, se for você trabalhar com atendimento, o cliente estiver te xingando, cara, baixa o volume do fone e deixa o cliente falando lá, ó. Sei lá, faz o que. E depois falar, ah, só mais um momento, foda-se, se eu não puder fazer nada, não faz, cara. Só isso. Porque você não pode fazer nada, a culpa nem é sua, de fato. E era isso que eu não aprendi. Desde que eu comecei a trabalhar, eu vim aprender. Porque isso segunda-feira, olha que eu tô há uns meses na empresa já. Então, é bronca, cara. Mas foi algo que eu fiquei a ponto de ficar bem mal. Mas é isso, cara. O resumo é, se você não puder fazer, se for um problema da empresa e do banco, você não tem por que se importar. Foda-se, cara. Simplesmente deixa aí. Deixa rolar. Porque a culpa não é sua. Simples assim. Se a empresa depois quiser te colocar para fora, infelizmente, se você tem a consciência de que você estava fazendo certo ali, se o que você fez foi o certo, infelizmente, o que é que pode ser feito? Nada. A empresa ali vai te demitir e tal, beleza, você vai ficar sem emprego, mas é foda. Mas você estando com consciência de que fez o certo, se você tiver como contestar, cara, só vai. Isso eu não tô falando só de atendimento, não, tá? Eu tô falando de, assim, pessoas que trabalham em outras áreas também, porque tem coisa que acontece que querem colocar a culpa em você, sendo que o problema é do que a empresa disponibiliza para você fazer. Enfim, sei que nem sempre vai funcionar dessa forma em algumas empresas, isso é fato, mas é um recado aí para quem tá muito, muito preocupado aí com um pouco do trabalho. Sei lá, uma pessoa que trabalha no mesmo ramo que eu, um ramo parecido e, sei lá, cara, ocorre diversos problemas e ficam o tempo todo e fica o tempo todo desesperado querendo fazer aquilo e não pode porque é problema que não é seu, de fato. E, cara, eu fiquei a semana inteira me sentindo bem, me sentindo mais leve, mais calmo. Joguei até coisa que eu não tava fazendo. Eu não sei se vocês lembram do podcast que eu falei que você tem que se divertir com coisas simples. Cara, meu notebook, ele não, acho que ele não via um menu de jogo há um bom tempo. Eu só entrava no computador, via alguns vídeos, digitava algumas coisas no meu diário, né, que eu não atualizo também já há algum tempo. Eu só coloco alguns rascunhos que nem foram para de fato o diário. Então, cara, eu me diverti bastante, velho. E sabe, não tem coisa melhor que isso. Você se sentir bem consigo mesmo. E você conseguir ter controle das situações. Que você tem noção de que se o problema não foi gerado por você, você não tem com o que se preocupar. E assim você segue as coisas da melhor maneira possível. Sabe? E também você não deve se lamentar porque algumas coisas são um curso natural. Uma coisa que eu tava lendo aí, que me mandaram alguns trechos de alguns livros aí bem interessantes, que talvez eu aborde futuramente aqui. Não vou falar porque depois pode chegar um intelectual e dizer: não, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer na verdade que. Blá, blá, blá, blá, blá, enfim, foda-se. Aí, enfim. É dizendo que, assim, se, cara, se você não tem controle da situação, você fica de boa, tem o curso natural das coisas, que de fato tem coisas que são feitas para acontecer de fato. E você não tem que ficar se lamentando por isso, você tem que pensar, porra. Será que isso realmente foi para acontecer? Será que isso vai me servir de lição? Como a mesma coisa que aconteceu segunda-feira. O que aconteceu segunda-feira serviu de lição. E eu, tipo, eu faltei na terça, né, no trabalho. E tudo isso que aconteceu na segunda e a forma que eu meditei na terça-feira sobre tudo que aconteceu me ajudou a lidar com todas as coisas do trabalho na quarta, na quinta e na sexta. E assim eu quero prosseguir. Até onde der. Obviamente que tem os dias de cão, todo mundo tem, isso não só no trabalho, até para quem não tem trabalho, tem uma vida boa aí. Dias de cão acontecem de fato, coisas quebram, começa a dar defeito no computador, no celular, enfim, parece que algumas vezes é uma bola de neve de problemas e eu entendo perfeitamente que comigo, quando é para dar problema com alguma coisa na minha vida, cara, em questão de coisas que eu possuo, às vezes é de uma vez e é horrível isso. Mas uma coisa que eu tava querendo falar também, cara, há muito tempo eu queria abordar assim sobre isso, né? Falar sobre É uma coisa bem besta que vocês, eu acho, depois vocês podem até querer achar interessante. Sabe, para quem gosta de ouvir podcast, mas também curte um pouco de rádio, etc. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Minha boca tá ressecando muito rápido, cara. Eu não sei o que é que tá rolando aqui. Enfim, tem dois serviços que eu vou pedir para vocês acessarem. Um deles vocês têm que ter o navegador de preferência, o Firefox. O Mozilla Firefox. Ah, mas o Mozilla Firefox eu não gosto porque tem aquele problema da telemetria. Cara, baixa o LibreWolf ou acho que é o IceCat Browser. Eles dois são baseados no Firefox e provavelmente vai ter os complementos aí para rodar esse site que eu vou falar depois. Cara, tem um aplicativo e site chamado Zello, ou é Zello, não sei. É Zello. Que, cara, você com esse aplicativo você consegue ouvir. Pessoas que se comunicam através de rádio, tem que chamam de repetidoras. O que são essas repetidoras? Facilitam comunicações de uma determinada frequência de rádio. Tem uma torre que ela consegue replicar o sinal de uma outra torre e expande esse sinal. Eu estou falando de uma forma bem ignorante aqui, assim, no limite do meu conhecimento, tá? Não sou técnico com questão de radioamador, enfim. E daí isso permite que outros rádios se conectem a essa repetidora e ela é como se fosse uma central assim para diversas pessoas que são caminhoneiros ou que possuem carro, mas tem um rádio ali. E cara, é incrível porque você consegue ouvir ou conversar com pessoas, você está na internet ouvindo o. Eu vou depois tentar colocar alguns trechos, eu vou tentar gravar aqui. Não vai ser uma gravação perfeita, tá? Mas eu acho que eu vou colocar não do Zello, mas eu. Ou sei lá, eu vou tentar aqui colocar, porque dá pra ver pelo site, eu posso gravar o áudio. E tem um cara aqui roncando a moto, meu. Não sei se o cara vai querer fazer barulho. Ou um carro, sei lá. Enfim, cara, você com a net, você com a internet, você consegue se comunicar com caras que estão falando por frequência de rádio. Porque os caras que administram essa repetidora, vincularam o servidor do Zello com essa repetidora e você, tipo, só de você estar conectado no servidor do Zello e nesse canal, você consegue falar, os caras estão lá com rádio, estão dirigindo na noite, no dia, sei lá, onde seja. E você, pela net, você consegue ouvir eles e eles conseguem ouvir você. E, tipo, você consegue falar com os tiozão do churrasco aí que anda de caminhão, etc. Cara, é incrível. Engraçado é que eles têm histórias de sobra para contar. Algumas, de fato, às vezes são exageradas, mas, cara, é histórias de muito tempo atrás. Tem cara que conta até história de como conseguiu carteira de radioamador, como conseguiu ficar crânio eletrônica para consertar os rádios, para enviar código Morse. Você também consegue ouvir código Morse. Cara, é um negócio incrível. Eu vou colocar trechos aqui, depois, eu acho que durante. Acho que durante, enfim. Mano, baixem o Zello. Procurem repetidoras Zello. Tem um. Deixa eu ver aqui no meu aplicativo. Acho que dá aqui pra ver. Eu acho que se eu entrar no aplicativo, vai começar a entrar voz aqui. Primeiro eu preciso colocar que eu tô ocupado. Isso, exatamente. Enfim, vamos lá. Os que eu tenho que vocês podem encontrar. Brasil Caminhoneiro, PX Online. Obviamente é de caminhoneiro, tá? E também tem repetidora 147.180, não sei se é VHF ou UHF, Caldas Novas. Tem também 145.230, repetidora DF, que provavelmente é Distrito Federal. Tal Cabot Brasil. E eu acho que esses aqui são o que eu tenho. Esses são os que eu tenho. Tem o VHF Teresina também. Os que mais falam são esses. Eles conseguem enviar sinal de código Morse e tudo, cara. É incrível. Eu fiquei, tipo assim, eu uso esse aplicativo já faz muito tempo, mas eu voltei a escutar. Às vezes eu tô indo pro trabalho, tem cara que eu boto no fone Bluetooth e o 4G, porque dá para você usar através do 4G ele, tanto que tem rádios, sabe o walkie-talkie? Tem alguns walkie-talkie que vendem na China, que são até caros, até na faixa de uns R$ 2.000, que eles enviam por mensagens por sinal digital ou via transmissão móvel, que é via 4G. Eles têm um próprio chip, eu não sei se o chip iria funcionar aqui, mas creio eu que você pode colocar o chip de outra operadora. Eu nunca testei esse tipo de rádio. E eles têm aplicativos próprios, incluindo o Zelo, para você poder mandar mensagens via sinal digital. E, cara, é incrível isso, sabe? E você pode usar como se fosse um rádio normal, você sincroniza com a pessoa ali, e se os dois tiverem, fica melhor, mais ainda. Ficou mais ainda. Ah, cara, buguei aqui. Fica melhor ainda a comunicação da via sinal digital. E sobre o segundo site, que é o Pardinho Web SDR. É Pardinho mesmo, tá? Sabe, tipo, aquele meme do pessoal, eu gosto de Pardinha, sabe? Os caras que se esforçam pra gostar de mulher negra ou uma mina que é tipo morena, sei lá, enfim, não quero entrar nesse assunto aí, porque depois pode vir alguém aí dizer que eu sou racista e entre outras coisas aí. Não por isso, né? Mas o pessoal hoje em dia interpreta essas coisas totalmente errado. Mas assim, tem cara que fala que não, eu gosto só de pardinha, eu não gosto de mulher preta, não sei o que, não sei o que. Porra, é foda, é foda. Esses quebram o movimento. Enfim. Ah, só pra constar, o movimento que eu tô falando não é nada relacionado contra negro, hein? Olha lá pra não tirar isso de contexto, hein, seus filhos da puta que gostam de cancelar os outros por qualquer coisa. Enfim, o nome é Pardinho WebSDR. Que esse o que é um Web SDR? É um equipamento, também explicando de forma ignorante, é um equipamento que você pode ouvir sinais de rádio. Se você tiver uma boa antena, você consegue só ouvir através dele. Que você só consegue ouvir sinais de rádio, né? Tipo, só tendo uma antena boa, né? Você tem que ter uma antena que fique do lado de fora da casa. Uma antena interna não é boa, você consegue ouvir no máximo uma rádio local, assim, sinais de rádio local, rádio amador, tá? Não, você pode até escutar as rádios FM, AM, entre outras frequências. É VHF, UHF, enfim. E você consegue ouvir através do computador. Tem um equipamentozinho que você consegue ouvir. E, sei lá, também tem cara que transmite até coisa de aeroporto. O que é incrível também. Sabe, os aviões se comunicando, o avião passa perto, você dá para ouvir o cara se comunicando, sabe, com o aeroporto, por exemplo. Deixa eu só recuperar aqui um pouco. Esse WebSDR, enfim, é um equipamento que permite que você ouça ondas de frequências de rádio, rádio amador, rádio AM, FM, entre outros tipos de frequência de rádio. Acho que longa, ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Que ondas curtas, por incrível que pareça, é a onda que é o tipo de frequência de rádio que ela dá uma volta no globo. Mas só que hoje em dia a forma que ela é espalhada, né, que tem a propagação do sinal, devido a muitos fatores climáticos, etc., não está bem propagado. Tanto que eu conversei com um rádio amador uma vez, ele disse que numa época de década de 70, não, 80, 90, quando ele era mais jovem assim, ele disse que conseguia conversar com pessoas de diversos países, incluindo até, chegava até a pegar pessoas dos Estados Unidos para falar. Não sei verificar a veracidade disso, mas sim, é possível. Quando você pega ali com um bom sinal e uma boa propagação, você consegue atingir outros países também. Você consegue falar com pessoas que estão naquela mesma frequência ou frequência similar. Eu não sei bem explicar isso. Mas você consegue ir falar. Ele disse que hoje em dia não consegue ir muito longe, não consegue ouvir pessoas de outros países também. E nisso ele aprendeu outros idiomas conversando com pessoas de outros países através do rádio, o que é bem interessante. E o WebSDR, ele só permite você ouvir, tá? Isso, só permite você ouvir a rádio, você não consegue se comunicar. Esse rádio amador que eu falei foi através do Zelo, que foi justamente que ele faz uma ponte entre rádio e internet para você se comunicar. O WebSDR também, além do equipamento, né, que tem que ser hospedado, você pode hospedar o seu serviço de WebSDR para que outras pessoas ouçam, usem o serviço, consigam mudar as frequências para que elas também possam ouvir outras frequências de rádio. E daí você pode hospedar uma interface gráfica para ela mexer como se fosse um rádio de fato, só que é tudo na internet. Então você vai pesquisar Pardinho WebSDR e vai acessar através do navegador Firefox, tanto para celular como também para computador. Eu recomendo mais por computador, por celular não é tão bom o manuseio, até porque a interface é meio arcaica e não existem interfaces assim mais novas. Até tem, mas elas não são tão boas assim, não são, são muito técnicas. Buguei aqui. Enfim, só repetindo a frase aqui para vocês compreenderem melhor, cara. A interface, existe interfaces melhores, só que elas são mais técnicas e tem que ser uma pessoa que entende mais de radioamador para poder mexer. Eu vou colocar um trechinho do que eu gravei há muito tempo, acho que foi um pouco de um diálogo aí sobre coronavírus, etc. Mas eu acho que nem vai chegar nesse ponto, até porque eu não quero prolongar o podcast. Eu acho que eu vou deixar só um minuto rolando. Vamos tocar aí. Não funciona ônibus, nenhum tipo de ônibus não funciona por aqui no estado inteiro, cara. Tá, ok, positivo, hein? SL, viu aí, porque em Santa Catarina foi o primeiro estado, né, a decretar aí a quarentena. É, rapaz. Beleza, graças a Deus aí também que não tá com nenhum caso, né? Aí, você se preocupa bem, né, rapaz? A gente que é morador aí da região. Da cidade, né? Aí vamos torcer para que logo isso acabe, né, rapaz? Pra voltar aí tudo ao normal. E tomara, Deus, que não tenha tanta morte igual lá na Itália, né, rapaz? Ô, que a situação lá ficou feia, né, rapaz? Nossa, mas a gente vê aí a televisão aí. É coisa de terror, né, rapaz? Deus me livre, guarde. Até a gente até assusta. Ok, Ailton. Tapa uniforme 5, Alfa Fox Alfa, né? Enfim, basicamente é isso aí que você consegue ouvir através do WebSDR. Se você quer, você está cansado de ouvir podcast e quer ouvir um pouquinho de rádio, pessoas se comunicando de fato, cara, vai no WebSDR, abaixa o Zelo. Enfim, você, no Zelo você tem chance de conversar com outros caminhoneiros e você vai ter aprender a ter paciência de esperar o outro falar. Porque numa frequência de rádio, isso também até no Discord ou no Telegram acontece. Se vocês tentarem falar ao mesmo tempo, às vezes o servidor não comporta várias pessoas falando ao mesmo tempo. Entende? No Discord é essa bagunça que eu, por isso que eu detesto de servidor de Discord. Geralmente só com umas três pessoas na call já é o suficiente. Mas numa frequência de rádio, quando várias pessoas começam a falar ao mesmo tempo ali, começa a apertar o PTT, né? Como falam, que é o Push to Talk, aperte para falar. Ele começa a dar o que chamam de jamming, começa a o sinal começa a falhar. Eu acho que eu tenho aqui eu vou procurar nos meus arquivos do Telegram um pouco de jamming de sinal, que é quando começa a dar falha. Isso também teve no Titanic, eu vou botar os dois aqui, então. E, bom, basicamente isso é um jamming. Se você tentar falar ao mesmo tempo, acontece isso. Basicamente, o radioamador também, senão você vai ter muita paciência a você ser um melhor ouvinte também. E para você ter respeito para falar, passar a sua vez, que eles chamam de passar a bola para a pessoa falar. Eu, em alguns servidores do Zelo, eu sou chamado de Pernambuco. Quando você não tem o seu identificador de radioamador, geralmente eles chamam você pelo estado ou pela cidade que você fala. Se tiver mais de uma pessoa na mesma no mesmo estado que você. Por exemplo, eu moro em Pernambuco, mas se tiver outra pessoa que mora em Pernambuco, mas ela mora em outra cidade diferente da minha, eles vão chamar eu pela mesma pela cidade em que eu moro, ao invés do estado. E essa pessoa também vai ser chamada pela cidade. Enfim, é isso. Ficou um podcast de meia hora aí, cara. Ficou um pouco mais longo, 10 minutos mais longo do que costuma. É isso. Hoje eu vou me encerrar aqui. Com uma chave de ouro, né? Um podcast mais animado. E é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite e um abraço, pessoal.